vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos ao episódio 7 das Vozes da Dolores Redux, a nossa análise à primeira temporada de Westworld antes da estreia da segunda e da estreia oficial deste podcast. E podcast, programa de rádio, como quiserem. E vou começar com o óbvio. O verdadeiro era o anfitrião! Desculpem. Calma, Manuel, calma. Estavam todos os sinais à nossa frente. Calma. Não, não, é verdade. Não vá já por aí. Let's savor it. Ok, aquela a cena dele, antes, ele a dizer I've been here forever. Ele, a repetição do plano da entrada na sala de mapa. Há várias vezes em que ele entra na sala de mapa e a câmara move-se exatamente da mesma função. Quem é que tem a repetição de planos? Os hosts. Ele a dizer no elevador, ele a dizer no elevador com a Teresa, a dizer que são os humanos que o confundem. Também me confundem a mim por vezes, mas isso acho que é natural. Mas lá está, nós encaramos isso com tanta naturalidade, não é? Essa fala que nem pensamos que ele é um robô. E rimos-nos daquilo como se nada fosse, não é? Sim, mas no episódio anterior tens uma tentativa de nos desviar desse caminho. Calma, calma. Tu tens uma coisa muito importante que tu referiste no último episódio. Que é isso? Eu sei. A questão dos hosts estarem programados para não verem certos espaços. Sim, e para evitarem este sítio. E então, e aquilo é dito mesmo antes. A Teresa pergunta: que espaço é este? Ah, este espaço não está, nos mapas. Mas isto é neste episódio. Sim, eu sei. Sim, este espaço não está à vista dos hosts. E ela depois pergunta: calma, onde é que vai dar esta? Não, não, calma. Onde é que vai dar esta porta? E ele: qual porta? Oh! Eu tinha de falar nesta situação. Ele não via a porta. Está bem, mas. Pronto. Calma, isso é no final do episódio. Eu sei, mas é pá, já viram, as pessoas já viram o episódio e está fresco na memória delas esta cena. Está bem, mas é que esta série, quer dizer, se tu não fores falando das coisas de forma linear, quer dizer, eu estava a falar das cenas de forma linear, eu segui a ordem. Sim, mas ainda tens outras coisas antes, eu não sei, é? Eu sei, mas tens estas partes todas. Está bem, mas... E depois ela vê os planos do Bernard, do boneco. Ah! Não é só ela que vê, é ele próprio que vê. E ele também. E o que é que ele diz? Doesn't look like anything to me. Sim, mas posso? Posso? Sim, podes. Vai. Obrigada. Força. No episódio anterior, temos uma tentativa de nos desviar daquilo que era óbvio. Uhum. Que é quando o Ford diz que os hosts estão programados para evitar e não ver este sítio. Mas o Bernardo foi lá. Mas ele podia estar mapeado para ver aquele sítio. Não necessariamente. Tanto que depois não viu o resto das coisas, não é? Não viu a porta. Pois? Nem os mapas. Pois, está bem. Mas ele conhecia o sítio. Ele pode ter programado que consegue ver aquele sítio. Pode ter uma exceção. Sim, mas também pode ser uma tentativa de nos desviarem do caminho óbvio, não é? Que era, os sinais apontavam todos para o Bernardo ser um host. Mas e aquilo pode ter sido um peixinho que nos atiraram para ali. Tipo... Por acaso, eu quando vi isto fiquei muito surpreendido. Okay, Eu não estava à espera. Eu quando vi isto originalmente fiquei tipo ainda mais passado mind do blown. Que estou agora, sim. O que é um twist muito bom. É um twist muito bom. Sim, sim, sim. Embora as comunidades de internet, de chats de internet já tivessem... Ai, eu sabia, já defendia que ele era um... Sim, está bem. Host. Também há muita coisa que já defendiam e têm sempre que ser os primeiros a defender, sim. E têm que ser sempre os hipsters. Está bem. Mas não deixa de ser interessante, não é mesmo? Sim, sim, sim. O facto de terem previsto que ele era um host, quer dizer, não tira o excitement e o fogo, a lufada de ar fresco que é nesta história, de repente, pá, virarem isto tudo ao contrário e, olha, este é um host, tu achavas que isto estava tudo tranquilo. E este é controlado pelo patrão. Exato. E ele não pode ser despedido precisamente por causa disto. Exato. É muito interessante. E todos os sinais que existiram ao longo dos episódios e que apontavam para isso, ele a ter sempre uma postura muito robótica. Eu reparei em episódios anteriores, claro, ver isto com conhecimento de causa, claro, implica que estejamos sempre atentos a alguns sinais. Eu reparei em episódios anteriores que ele estava a dirigir-se às pessoas e estava a repetir os mesmos gestos das mãos. Não sei se isso foi propositado, se ele já sabia, se o Jeffrey Wright já sabia da situação do Bernard nessa altura, mas ele acabava por estar a repetir os mesmos gestos de mãos. Isso era extremamente interessante. Okay. Ver isso, não, lá está, não sei se ele já sabia dessa situação. Se calhar já sabia, e isso eram tudo ovinhos que estavam a pôr ao longo dos episódios para ver se alguém apanhava, não é? Como a questão dos logotipos e etc. Mas mais interessante é o que é que implica o Bernard ser um host, não é? Que é o que acontece a seguir à revelação. Que é depois do episódio em que nós vemos a Teresa e a Charlotte a tentarem montar uma armadilha para desacreditar o Ford, a fazerem aquela demonstração com os hosts, com a Clementine, coitada que é sempre a Clementine. O Bernard é despedido, ainda ninguém sabia o que é que ele era. Pronto, ninguém sabia, o Bernard é despedido e o Ford fica ali impávido e sereno, como se nada fosse. E depois o Bernard, full da vida por ter sido despedido, agarra na Teresa e vai-lhe mostrar a casa, não vê a porta. É a Teresa basicamente que o arrasta até ao laboratório que o Ford mantinha lá em baixo. E depois o Ford... Tão bom. E é super interessante vermos o Ford a mandar o Bernard fazer aquilo. Ele nem lhe diz explicitamente o que é, diz-lhe qualquer coisa do género, you know what to do. E vemos o Bernard a desapertar os botões, tirar os óculos. Tudo muito... muito mecânico. Sim. Quase como se ele já tivesse feito aquilo milhares de vezes. A desapertar botões, tirar os óculos, tirar as coisas, tirar o casaco, dobrar direitinho, fazer tudo e de repente... Babum! E manda a cabeça da Teresa contra a parede. A expressão da Cissé Babette Newson de pânico. Exato. De horror de... Não, é muito bom, é uma cena fenomenal, muito a carga dessa cena é muito conseguida. Boa, e props para os atores, não é? Que sim, conseguiram sim. fazer aquilo. E a Teresa a perguntar, quer dizer, se a relação deles os dois tinha sido fabricada ou não. O que é aquele tipo de pergunta que, quer dizer, não a faças, esquece, passa à frente, não penses nisso, não te ajuda em nada. Estaria ele programado para amar? Será que estava? Será que conseguem replicar sentimentos? Será que os sentimentos implicam... É assim, supostamente conseguem, porque já não sei qual é o episódio em que isto aparece, em que o Ford diz que o Arnold, quando concebeu os robôs, só lhes deu três sentimentos primários, como a questão das cores. Sim. E que o plano do Arnold de acabar com o parque, porque os robôs não conseguiam aguentar sozinhos e não sei o quê, e em que o Ford diz, mas o nosso objetivo era dar-lhes o espectro todo das emoções. Portanto, se calhar com o Bernard ele conseguiu isso. Pronto, mesmo que tenha sido fabricado, pronto, se calhar houve ali mesmo uma relação genuína, apesar de nós sabermos que o Bernard, no background dele, continuava ligado à mulher ou ex-mulher, nós não sabemos muito bem o que era. E a questão do filho sempre a atormentá-lo. Lá está, não havia filho. Sim, mas para a backstory dele havia, não é? Sim, para ele havia, era como a questão do que nós debatíamos em relação ao primeiro episódio da morte da mosca. Que tu dizias que não era um ser vivo e eu dizia-te, mas para a Dolores é. Quer dizer, não, lá está, a questão é, eu não, não... Será que a mosca é programada? Será que não? Será que é... Não interessa, para ela é um ser vivo. Sim, para a realidade dela. Assim como para o Bernardo o filho também era real, não é? São fabricações destas mentes que estão por trás do parque, mas para os hosts são coisas muito reais. Sim. Como para a Maeve, a filha é muito real. Ok? E pronto, é uma coisa que a vai acompanhar. E quer dizer, nós questionamos se estas coisas são reais ou não, mas para eles são. É isso que faz a vida deles ali no parque. Para eles não é o parque, é o mundo deles. E aqui, pronto, um episódio com um final... Que rebentou tudo. Virou o jogo. Sim, completamente. E ainda bem, estávamos a precisar. Chegar ao sétimo episódio e isto... Agora sim, tanta coisa, tanto material. Foi muito interessante. Estava aqui a ver... outra situação do episódio, que foi a situação com a Maeve a decommission, vai a saída de cena da Clementine. Pronto, a cara, a expressão facial de tristeza, daquilo de desgosto, é mais um passo no plano dela. Sim, quer dizer, a Maeve ficou, ela ver aquilo que acontecia à Clementine, uhum. foi assim uma espécie de gota, e quer dizer, e acho que aqui foi mais um prego no caixão, pronto, uhum. naquilo que vai ser a história da Maeve. E eu acho que o que lhe fez muita confusão a ela também foi a expressão da Clementine, tão sem vida, tão lifeless, exato. E a indiferença das pessoas que, pronto, que, quer dizer, que agarraram nela, fizeram o decommission e mandaram-na lá para baixo e acabou. E a Clementine sempre com o seu ar impávido e sereno, como se nada fosse. Uhum. E pronto, e vamos ver o que é que... Ah, ela decide sair do parque depois disto. Sim, por isso é que eu digo, quer dizer, é a gota d'água, é mais um prego. Que isto para a Maeve é sempre um acumular de situações, porque ela percebe que está a reviver sempre as mesmas situações, não é? E a questão da Clementine, que era, quer dizer, a pessoa que ela considerava mais próxima, uhum. e ela ver a frieza com que a Clementine é tratada. Pronto, e tipo, acabou. Acabou, já não e, eu, dá, e eu já quero não dá mais. E eu quero sair daqui, e agora como é que eu vou fazer para sair daqui? Pode-se pensar neste episódio de alguma forma como o prémio para quem teve paciência. Sim, sem dúvida. Para quem teve paciência e acompanhou a série. Sim. Não querendo desfazer de quem achou isto lento. Eu não achei, sinceramente. Acho que já vi séries mais lentas, com um desenrolar mais lento nos primeiros episódios. Já vimos, não é, Manel? Também. mas lembro-me, por exemplo, House of Cards. Não vi. Eu gostei da primeira temporada, a segunda já achei, a partir da terceira, eu larguei a terceira porque nos primeiros episódios senti que não se passava nada, uhum. Era sempre a mesma, eles sentados no sofá, a beber chá, a falarem com o outro, a mandarem indiretas. Ok. Seems interesting. Sim, é. Mas de uma série que se passa num meio, e sejamos francos, a componente western, é uma consequência, mas acaba por ter força. Forte. É forte. Sim. E, obviamente, tu ao veres um western, é um bocado tipo o cão de Pavlov. Tu estás à espera que tenhas ação. Exato. É o estímulo-reação. É sim, o efeito estímulo-reação. Tu vais tendo um bocadinho, não é? Mas não tens aquela revelação bombástica que seria o equivalente a um tiroteio. Pronto. Uhum. Aqui nós vemos os tiroteios, mas são tão ao longe, é uma coisa tão, tão de cenário, que não sentimos isso, não é? Mesmo as cenas com o Hector, quer dizer, as tentativas de roubo do Hector sempre, isso é muito low-key. É low-key, sim. É low-key, quer dizer... É uma história é mais uma e plotline. Sim, é uma plotline e é-nos mostrado exatamente como uma plotline do parque sem, quer dizer, sem grande peso. Está ali para servir de pano de fundo. É uma plotline de uma obra de ficção da qual tu... que não é a principal obra de ficção. Exatamente. Para ti. É a principal obra de ficção. É para ele. É o film within a film. Neste caso é tal como todas as outras que nós vamos vendo e... Uhum. E quer dizer, e agora sim, temos aqui um verdadeiro, quer dizer, esta cena do Bernard é um verdadeiro showdown, pronto. É aquela confirmação, ok, isto vai arrancar, os hosts afinal podem fazer outras coisas. E aqui o Bernard a quebrar a primeira lei, não é? Que é o não magoar um humano. E ele aqui matou, pronto. Vamos continuar a falar da mudança de Bernard, da mudança de perspectiva do Bernard e de outras circunstâncias, outras situações do Westworld no próximo episódio, episódio 8. Até lá, não se esqueçam de passar pela nossa página de Facebook. Pelo Apple Podcast, deixem lá review, subscrevam, se preferirem podcast, se preferirem streaming, estamos na Mixcloud. Por isso, até já, vemo-nos no já. Episódio 8.